mandou levar. Mande apanhar, porque eu não vou, não vou. Daqui não saio e aqui mesmo eu caio. Quem mandou levar, mande apanhar, porque eu daqui não saio e aqui eu caio. Companheiro, veja que eu não estou brincando. Falei e disse que estou descansando. Será que eu não posso ler meu jornal? Onde é que eu começo e termino afinal? Quem mandou levar, mande apanhar, porque eu não vou, não vou. Daqui não saio e aqui mesmo eu caio. Quem mandou levar, mande apanhar, porque eu daqui não saio e aqui eu caio. Eu atravesso o certo pra vir por de dia. Eu não fumava e eu não bebia. Só quero nessa hora me fazer justiça. Mande outro em meu lugar, pois estou com preguiça. Mandou levar, mande apanhar, porque eu não vou, não vou. Daqui não saio e aqui mesmo eu caio. Quem mandou levar, mande apanhar, porque eu daqui não saio e aqui eu caio. Atravesso certo, pago imposto em dia. Eu não fumava e eu não bebia. Só quero nessa hora me fazer justiça. Mande outro em meu lugar, pois estou com preguiça. Quem mandou levar?